restaura minha sorte. E ainda que o meu coração esteja em pedaços, não vou pensar que acabou. Deus nunca me abandonou, Ele é sempre amparo. Seja o menor, Deus nunca vai me desprezar. E se perdido eu me encontrar, tua voz em tom de luz, eu sei, me guiará. Eu não ando só, Deus é comigo quando só. Esteja em pedaços, não vou pensar que acabou. Deus nunca me abandonou, Ele é sempre amparo. Ainda que eu seja o menor, Deus nunca vai me desprezar. E se perdido eu me encontrar, tua voz em tom de luz, eu sei, me guiará. Eu não ando só, Deus é comigo quando o sol se destacou e se sozinho, eu não.